98 FM, pra você amar em alto estilo, pra você ter um clima bem romântico. Agora 2:06, já falei demais, vamos ficando por aqui, eu volto então ao meio-dia, um abraço pra você, tchau, tchau, bye. B915, Rede Vale Paraibana de Rádio Difusão Limitada, FM Taubaté 1, 98,3 MHz. Taubaté, São Paulo, 98 FM, a mais nova energia do Vale.